da vida se acabará. Todas as coisas perecíveis se desfarão. Tesouros que se armazenam, a traça e o ferrugem consumirão. Mas o maior dom, o maior tesouro, se armazena no céu. Onde os ladrões não minam e não roubam, onde a justiça de Deus prevalecerá, nada haverá de particular. Enquanto o mundo...